Pelo amor de Deus, chefe, não faz isso comigo, não. Eu tô cansado, olha. Eu sabia que ontem... Programa Pânico e a homenagem a todos os chefes do Brasil. Inclusive o nosso, viu? Por favor, não manda embora, não. Por favor, eu faço. É mala. Ele sempre me pendelha. É mala. Briga até com a faxineira. É mala. Esse cara é uma peste. Meu chefe é um pitbull. É mala. Me dá bronca e não se cansa. É mala. Quando atraso ele avança. É mala. E olha só que eu entro às sete. Bum, bum, bum. O meu chefe é um pitbull. Tem hora pra chegar, não tem hora pra sair. Trabalho feito cão e ele não tá nem aí. E quando se aborrece, manda embora um. Meu Deus, o que que eu faço com esse chefe pitbull? Vou mandar castrar, hey! Manda prender, hey! Vou mandar castrar, hey! Manda prender, hey! Vou mandar castrar, hey! Vai se fuder, hey! Bum, bum, bum, o meu chefe é um pitbull. É mala. Cara feio o dia inteiro. É mala. Não posso ir nem no banheiro. É mala. Esse cara não me esquece. Chefe é um pitbull. É mala. Tomo ônibus lotado. É mala. E ele de carro importado. É mala. Com esse otário eu tô ferrado. Bum, bum, bum. O meu chefe é um pitbull. Um dia vai mudar. Daqui eu vou sair. Ganhar na loteria. Esse dia vai surgir. E quando eu for bacana, tiver 500 mil, eu vou mandar meu chefe. Vou mandar castrar, hey! Manda prender, hey! Vou mandar castrar, hey! Manda prender, hey! Vou mandar castrar, hey! Vai se fuder, hey! Bum, bum, bum, o meu chefe é um pitbull. Calma, chefe, por favor, calma.